Sentindo essa energia, com uma qualidade de beat assim, meu sangue esquenta e minha cabeça esfria. No fundo dos olhos, vejo seus lógicos problemas sólidos me pedindo ajuda. Espírito mórbido se perde na rua, sua fé a um fio de cabelo só segura. Me apego a minha mesmo, se vinha a missão. Uns pela saca e não tinha visão. Quer sair na mão, marco 30 e quadrilha sozinho na rinha, tô no fim, tá cuzão. Já fui internado e lá dentro, jogado igual rato, super medicado. Passado dói, mas é o que no presente constrói meu legado. E ter preso pra caralho, comendo brilhose e andando de carro da sói. Mão pra trás, cabeça baixa, se não funcionar eu te morde, porrada um bocado. Cagam regras, que a massa grega como essas merdas se fossem conceito. Acho bonito ser feio, problema tu me entrega e eu mato no peito. Vem, atiro direito, vem, acerto alvo em cheio, Joe. Pronunciada a palavra já era mulher. Bitch, please, don't call me no more. E não adianta resistir. A gente vem de montão, nós vamos invadir. É melhor tu sair se não quiser cair. Essa é a pista, né? Sou tô na pista, né? Eu tô com a minha rapaz. A melhor gosto de speed race. Speed race, speed race. Me alcance, irmão. Essa é a pista, né? Sou tô na pista, né? Eu tô fazendo um som. Esse é do bom. Relax, vem comigo, vem. Essa é a pista, né? Sou tô na pista, né? Eu tô com a minha rapaz. A melhor gosto de speed race. Me alcance, irmão. Essa é a pista, né? Sou tô na pista, né? Eu tô fazendo um som. Esse é do bom. Relax, vem comigo, vem. Me desacreditaram, brabo. Me desculpa, mas vocês erraram. Falaram que era impossível, que eu tava abaixo do nível, que eu não tava pronto pra esse páreo. Me desculpa, mas vocês erraram. Pra todos aqueles que desacreditaram, tô pronto pra qualquer nível, só descanso combustível pra aqueles que sempre sonharam. Por isso que eu não paro, sigo pelo faro. Por isso quando eu faço difícil parecer tão fácil. Meu sonho é um fato, meu sonho é errado. Cada minuto acordado, dedicado, cada som pesado. Me desacreditaram, então vê legal. Quando esse som tocar nas ruas, eu puxava o passa mal. Essa é a pista, né? Só tô na pista, né? Eu tô com a minha rapaz. A melhor igual o speed race. Me alcance, irmão. Essa é a pista, né? Só tô na pista, né? Eu tô fazendo um som. Esse é do bom. Relax, vem comigo, vem. Essa é a pista, né? Só tô na pista, né? Eu tô com a minha rapaz. A melhor igual o speed race. Me alcance, irmão. Essa é a pista, né? Só tô na pista, né? Tô fazendo um som. Esse é do bom. Relax, vem comigo, vem, vem. Relax, vem comigo, vem.